agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, mais um programa em que a alma portuguesa se ouve aqui na sua antena web. Vamos ficar com hoje, hoje ficamos só com senhoras, só senhoras do fado, belas vozes de grandes, grandes senhoras, misturadas a belas e bonitas guitarradas. Vamos desde já deixar-lhe aqui a sugestão que nos pode fazer o seu pedido de fado em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Portanto, já sabe, sinta-se à vontade neste programa em que a alma portuguesa canta para si. Vamos ficar com Aldina Duarte, a voz do silêncio, depois ficamos com Meu Fado Meu, na voz de Marisa, e ficamos com um terceiro fado, Meu Corpo. Três grandes fados para começar esta sua seleção de fados, especialmente a pensar em si. Fique por aí e desfrute desta sua alma portuguesa. Este é o seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Outra voz ao lado de uma canção repartida entre nós tem a força de uma oração repartida entre nós. Cada qual deve encontrar seu caminho desejado. Há um céu para alcançar sem virtude e sem pecado. Há um céu para alcançar sem virtude e sem pecado. Anda a dor devagarinho num coração apressado. Baixinho, tristemente, amordaçado. Quando o amor fala baixinho, tristemente, amordaçado. Seca a chuva distraída. Quem nos pede, quem nos manda não dar voz à própria vida? Quem nos pede, quem nos manda? Própria vida. Diga Lá ao Senhor Fado.

como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. Mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. E chegamos ao fim deste nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã voltamos para lhe trazer muito mais alma portuguesa. Ficamos para terminar com Dona Fortuna, na voz de Ivone Ribeiro, e também com Joana Amendoeira, com o fado Quando Por Fim Amanhece. Dois fados para terminar esta nossa emissão, na voz destas duas grandes senhoras do fado. Vamos também deixar aqui mais uma vez a sugestão de que nos pode escrever para www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Já me ia embora e esqueci-me de lhe falar que no próximo fim de semana vão começar as novas emissões da Catedral do Fado, um programa tal como o Diga Lá ao Senhor Fado, dedicado só à nossa alma portuguesa, aos sábados e domingos, no Canal 2. Mais uma hora por fim de semana de alma portuguesa, desta alma tão bonita que nós temos, deste tesouro tão português. Já sabe, Catedral do Fado, todos os sábados e domingos, ao meio-dia, no Canal 2 da sua rádio Antena Web. Portanto, aproveite, fique por lá também e ouça lá também grandes temas, grandes fados, grandes vozes e belas guitarradas. Fique bem. Tenha uma ótima tarde, repleta de boas energias, muitos sorrisos e boas emoções. Até amanhã. Amanhã voltamos para um pouco mais de alma portuguesa. Vocês já viram para aí uma senhora importuna, chamada Fortuna, chamada Fortuna, que anda sempre acompanhada de outra senhora mais forte, que se chama Sorte, que se chama Sorte. Nasceu na Rua da Fé e mora desde criança no bairro da Esperança, no bairro da Esperança. E por mais que a gente fale, e por mais que a gente diga, não liga, não liga, não liga, não liga. Mas se alguém a encontrar, era favor perguntar onde vive agora, onde é que ela mora. A Fortuna quando vem nunca espera por ninguém, chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Quando por fim amanhece e Lisboa se desperta, teus olhos perfeitos batem às janelas dos meus. Os dedos finos ainda não voltaram, e como está à minha espera. Uso as metáforas do povo e deixo a ternura rimar. Permaneço por isso distante, longe de ti, longe dos meus, bem perto do coração do vento, de toda a alegria da minha canção. Sim, porque no Tejo de todos e nos lábios dos amantes navega um barco do pensamento, feito de fogo, desfeito em luz. Os dedos finos ainda não voltaram, e como fado está à minha espera. Uso as metáforas do povo e deixo a ternura rimar. Permaneço por isso distante, longe de ti, dos meus, bem perto do coração do vento, de toda a alegria da minha coração do vento, de toda a alegria.